Sucesso Pop Mix. Sucesso Pop Mix. Pop Mix. You got ants in your pants, I don't understand. I don't trust the flick of your eye. You're a viper and love's a fever. You said something profane and went far away, but it's funny all the delicate time. O Pop Mix está de volta aqui na rádio Sucesso FM. E como eu falei no bloco anterior do programa, a gente confere agora um módulo especial com Blondie, banda da Debbie Harry, eterna musa do rock, da cena fashion e tão importante dentro de toda essa cultura rock and roll, né? O Blondie é uma banda de fato super importante, capa da Mojo recentemente, tá com um CD aí no mercado, um Greatest Hits muito legal também. Enfim, o Blondie voltando cada vez mais aí à ordem do dia, e a gente, portanto, agora confere aqui na rádio, aqui no programa, um módulo especial com clássicos desse ótimo grupo americano. A gente começa com Heart of Glass, que recentemente foi cantada até pela Gisele Bündchen. Vamos nessa então, Blondie, módulo especial aqui no Pop Mix. Don't you miss Sucesso Pop Mix. Pop Mix. Pop Mix. Esse é o Pop Mix aqui na Rádio Sucesso com um módulo especial com o Blonde. Eu tenho nesse módulo específico aí da trupe de Debbie Harry uma boa colaboração aí do Márcio Catém, um dos grandes conhecedores da obra do Blonde, enfim, que nós temos. E agora a gente segue aí revisitando todo o inário aí do Blonde com Maria. Vamos lá. Like she don't care, smooth as silk, cool as air. Ooh, it makes you wanna cry. She doesn't know your name, and your heart beats like a subway train. Don't you wanna take her home? wanna take her everywhere. Ooh, it makes you wanna cry. She's like a millionaire walking on imported air. Ooh, it makes you wanna die. Sucesso Pop Mix. Pop Mix. Pop Mix. Yeah. Sucesso Pop Mix. Sucesso Pop Mix. Pop Mix.